filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio, que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será, e o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer? Já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois delas. Eu, sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar, investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto. Não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo: tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Disse a mim mesmo: vem experimenta alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens. Mulheres em grande número, assim prosperei e me tornei mais rico do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho e foi essa minha recompensa. Todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Porque então busquei tanto a sabedoria. Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo, no entanto ele se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço e de tudo o que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é absurdo. Por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso também é absurdo. e uma grande injustiça. Pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol, durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração. O seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão. E perseguir o vento. Ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é já existiu e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Vi também que debaixo do sol havia a maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que se faz. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos, assim como morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai pra cima? E se o espírito do animal desce para a terra? Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os que ainda vivem, e mais feliz do que ambos é o que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Também vi que todo o trabalho e todo o êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão. E perseguir o vento, o tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas, e ele não pergunta para quem estou trabalhando, porque não desfruto de nada. Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá aquecer-se? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de três dobras não se rompe tão facilmente. Melhor é um rapaz mais pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais a correção, mesmo que o rapaz tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no país daquele rei. Percebi que todos que viviam debaixo do sol seguiam o rapaz, o sucessor do rei. O número dos que o seguiam era incontável. Mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele. Isso também é ilusão. Perseguir o vento. Ser reverente quando fores à casa de Deus é melhor aproximar-se para ouvir, fazer como os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. Fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos. Porque quando sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias, por isso teme a Deus. Se vires opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. Quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que os consomem. Que proveito tem o seu dono, a não ser contemplá-los com os olhos? O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem no infortúnio, não deixará nada para o filho que lhe nascer. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso também é um grande mal. Assim como o homem vem, assim se vai. E que proveito terá por ter trabalhado para o vento e por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimento. Aqui está o que concluí: o bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Eu observei ainda outro mal debaixo do sol, que pesa muito sobre o homem. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhe falta, de tudo quanto deseja. No entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar. Isso também é absurdo e um grande mal. Se o homem tiver 100 filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver um sepultamento digno, digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e desaparece na escuridão, e o seu nome fica escondido na escuridão. Nunca viu o sol e nunca soube de nada. Mesmo assim, o seu descanso é melhor do que o descanso daquele homem. Que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar de nada? Não vão todos para o mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, porém jamais satisfaz o seu apetite. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber portar-se diante dos outros? Melhor melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. Seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo. E já se sabe o que acontecerá ao homem. Ninguém pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais ilusão. Que proveito o homem tira dela? Sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra. Quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol? Pois que ele se for, melhor é o bom nome que o perfume caro. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens, e os vivos devem refletir nisso em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. O riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela. É um absurdo, de fato, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não se irrite depressa em seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Diga porque os dias passados foram melhores do que os de hoje, pois essa pergunta não vem da sabedoria. A sabedoria é tão boa quanto a herança e traz benefícios àqueles que veem o sol. Porque a sabedoria serve de proteção, assim como o dinheiro serve de proteção. Mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Observe as obras de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? Alegra-se no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade reflita. Deus fez tanto um quanto o outro para que o ser humano não... não descubra nada do que virá depois. Nesta minha vida passageira, já vi de tudo. Ao justo que morre, apesar da sua justiça, e ao ímpio que vive muito, apesar da sua maldade. Não seja justo demais, nem sábio demais, porque se destruiria a si mesmo. Não seja ímpio demais, nem tolo demais, porque morreria antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes em uma cidade. Pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Não dê ouvidos a todas as palavras que as pessoas dizem, para que não acabe ouvindo o seu servo falar mal de você. Pois você sabe também que muitas vezes falou mal dos outros. Tudo isso examinei com sabedoria e diz: serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Tudo que existe é incompreensível e muito profundo. Quem poderá entender? Dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria e o sentido de todas as coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Descobri algo mais amargo do que a morte: a mulher que é como um laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Veja, disse o sábio, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com outra, para entender a razão de tudo. Mas essa razão ainda busco e não encontrei. Entre mil homens encontrei apenas um justo, mas entre as mulheres não encontrei nenhuma. O que descobri foi apenas isto: Deus fez os seres humanos justos, mas eles buscaram muitas complicações. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Eu aconselho, obedece às determinações do rei, por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Porque a palavra do rei é suprema, quem lhe perguntará o que estás fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir. Pois a dor do homem pesa sobre ele, visto que não sabe o que vai acontecer. Quem lhe dirá o que vai acontecer. Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito. Para controlá-lo tampouco tem poder sobre o dia da morte. Nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. Tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal. Isso também é absurdo. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por que não se executa logo o castigo sobre os crimes, ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa? Eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam, porém nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. Por isso exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Dediquei o coração a refletir sobre tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os espera. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade e de insensatez. Durante toda a vida, no fim, todos se juntarão aos mortos. A esperança para quem ainda está entre os vivos, porque que é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não há mais recompensa para eles e ninguém se lembra deles. O amor, o ódio e a inveja que tinham já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que acontece debaixo do sol. Vá, coma com alegria o seu pão e beba o seu vinho com o coração feliz. Pois há muito tempo Deus se agrada do que você faz. Que suas roupas estejam sempre limpas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida passageira que Deus lhe deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da sua vida de ilusão, porque essa é a sua recompensa nesta vida pelo trabalho que você realiza debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças, porque na sepultura para onde você vai, não há trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos velozes, a batalha não é dos fortes. O pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, e o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados pela rede mortal e os pássaros caem na armadilha, assim também as pessoas são surpreendidas pelos tempos difíceis que lhes chegam de repente. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes, e um grande rei a atacou e cercou, construindo rampas de ataque contra ela. Mas havia ali um homem pobre e sábio que salvou a cidade com a sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou dele. Então pensei, é melhor a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre é desprezada, e suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios, ditas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um único pecador pode destruir muita coisa boa. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e exale mal cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que tolo. Se a indignação do governante se levantar contra você, não abandone o seu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelos governantes, a tolice colocada em posição de destaque, e os ricos assentados em lugar inferior. Visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava uma cova cairá nela, e quem derruba um muro pode ser mordido por uma cobra. Quem remove pedras se machuca com elas, e quem racha lenha corre perigo se o machado perder o corte e não for afiado. É preciso fazer mais força, mas a sabedoria traz sucesso e prosperidade. Se a cobra morder antes de ser encantada, de que serve o encantador? As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo destroem. No início as palavras da sua boca são tolice, e no final são loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo deixa tão cansado que ele nem consegue chegar à cidade. Ó terra, ai de ti quando teu rei é imaturo, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Ó terra, feliz de ti quando teu rei é nobre, e quando os teus príncipes comem no tempo certo, para se fortalecerem e não por causa da bebedeira. O teto desaba por causa da preguiça, e a casa tem goteiras por causa da falta de cuidado. O banquete traz alegria e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro resolve tudo. Não amaldiçoe o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoe o rico no seu quarto, porque as aves do céu poderão levar as palavras, e alguma criatura alada poderá contar o que você disse. Depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quero uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos. No ventre da que está grávida, assim também não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas. Planta tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles, porém lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos tudo o que está para acontecer. É ilusão. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos, porém sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados e cessarem os moedores por já serem poucos e os que olham pela janela se escurecerem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, Quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. O homem vai à sua morada eterna e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim. Estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mau.